Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a acolhida. É sempre bom chegar numa cidade e rever pessoas. Encontrei aqui pessoas com as quais eu já trabalhei em épocas antigas, né? Aqui da Baixada, Nadir, Vera e tantas outras pessoas que já estivemos juntas em caminhadas aí na construção das políticas sociais, das políticas que têm por fundamento humanizar as cidades, humanizar a sociedade. E o contato, então, feito aqui pela Prefeitura de Cubatão, ele foi bastante firme e forte, né? No sentido de que fechar esse mês das atividades aqui voltadas às mulheres deveria ser um momento de importância para a minha vida política e também para a vida política aqui da cidade. Eu agradeço muito o convite. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu já estive aqui, a colega ali do conselho, desculpa, esqueci o nome, a Genilde, ela me trouxe uma memória ali de 23 de abril de 2004, ela tem ali um registro da minha passagem aqui nessa cidade, na região, como ministra. Foi um momento em que nós viemos convidar as cidades aqui da região para integrar a agenda da Conferência Nacional, a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que ocorreu em 2005. Um ano antes, nós estávamos já preparando essa conferência. E, então, voltar aqui é importante, sem dúvida, porque dá para nós vermos avanços, né? Como já foi dito aqui, a prefeita Márcia Rosa era vereadora, Márcia Rosa era vereadora quando eu aqui estive, e a acolhida dela foi, sem dúvida, muito importante naquele momento, e está aqui hoje a secretária Karina representando os demais secretários e secretárias. Dá para ver que passos foram dados, né? Hoje não mais vereadora, hoje prefeita, né? Isso faz muita diferença, assim como também estamos vivendo o momento, pela primeira vez na história do Brasil, de uma mulher Presidenta da República. Então, são fatos que eles não acontecem por acaso, né? São fatos que vão permeando a agenda política das cidades, dos estados, do Brasil, e muitas vezes a gente nem percebe, né? Parece que é uma coisa natural. Deveria ser, né? Mulheres ocuparem cargos de poder, políticas públicas que pensem em toda a população, mas pensem também a diversidade, a particularidade dos grupos. Só que isso é produto de muita luta. E é sobre essa construção que eu fui aqui convidada para falar, para estar com vocês. Nós vamos ter 5 horas, né, de palestra. Brincando. Eu disse que 30 minutos dá para passar um bom recado, não é? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos em pleno século XXI, e esse século é considerado como um século de consolidação das conquistas, consolidação dos direitos, né? O vereador Paulo Tito já se apresentou aqui falando um pouco das questões relativas ao poder público aqui da cidade, e nós entendemos que para consolidar as políticas, sejam elas voltadas às mulheres, sejam elas voltadas à população pobre, aos negros, aos indígenas, aos ciganos, que são grupos que estão permeando a vida de todas as cidades, mas as conquistas, elas vêm ao longo da história sendo construídas, e nesse nosso século, o século XXI, daria para a gente dizer que o Brasil, ele pode ser visto a partir dos seus índices como um país que tem muitas dificuldades que são efetivas. As dificuldades existem. Tem pessoas que ainda não adquiriram o status de cidadãos e cidadãs a ponto de comer 3 vezes por dia, a ponto de ter um lugar digno para morar, a ponto de ter direito a serviços de saúde, serviços básicos. Nós temos imensidões de pessoas nessas condições. Temos que reconhecer que essa é uma realidade dura do nosso país. Mas nós também temos, de um lado positivo, leis. As nossas leis são consideradas das mais avançadas dentro do cenário mundial. A nossa Constituição, que completou 20 anos em 2008, da sua revisão, ela é um instrumento produto da luta, né, dos trabalhadores, dos cidadãos, que representa uma visão democrática e de futuro para o país. Então, por aí dá para dizer que se nós consolidarmos a nossa Constituição e o conjunto de leis que estão agregadas a ela, nós poderemos ter um país efetivamente democrático. Dizer que o século XXI é um século de consolidação das nossas lutas é reconhecer o resultado desse processo de construção. Mas nem por isso nós podemos cruzar os braços. Por quê? O século XX foi um século de muita luta, de muita persistência de setores da sociedade para nós chegarmos a uma situação, como já disse, de ter uma prefeita em Cubatão, de ter uma presidenta da República e de ter leis que possam, se aplicadas na sua dimensão total, garantir melhores condições de vida para a população. Eu quero destacar, que vem do século XX para o século XXI, 3 aspectos da política pública que eu acho que dizem respeito aqui aos interesses desse plenário. As políticas voltadas para as mulheres são políticas novas no nosso cenário municipal e nacional. Né? Embora o Brasil oficialmente tenha 511 anos de existência, as políticas para as mulheres dentro dos órgãos públicos, elas começam a ser executadas dentro dos órgãos executivos, elas começam a existir no final dos anos 80. As primeiras assessorias, coordenadorias, espaços para, dentro do poder público, ter a atenção direta às mulheres, datam de 1988, 1989, de lá para cá. Antes disso, tivemos conselhos, né? Nós temos aqui representantes dos conselhos municipais, não só desta cidade, mas de toda a Baixada. Os conselhos, eles datam de 85, período antes da estruturação das assessorias, das coordenadorias. Agora, nós temos 5.562 municípios no Brasil. Daria para dizer que cerca de 10% apenas tem coordenadorias, secretarias ou assessorias voltadas às mulheres. É um número ainda muito baixo. É um número que traduz para a gente ainda a necessidade de avanço na reestruturação das políticas municipais. Então, mesmo tendo a conquista de 10%, sabemos que é um número pequeno para dar conta do universo do país todo. Né? Essas coordenadorias, assessorias, órgãos voltados ao tratamento da política para a mulher, acompanham mais ou menos o desenho como está feito aqui em Cubatão para o Brasil todo. A maioria, na maioria das cidades que tem este órgão é vinculado a uma secretaria X ou Y, aqui. aqui é inclusão social, nos outros municípios as secretarias mudam de nome, mas em geral essas coordenadorias ou assessorias estão linkadas à secretaria que atende as demandas da população pobre da cidade. Eu não diria que esse é um desenho bom ou ruim. Por quê? É importante que nas cidades, além de ter espaço, né, linkado à secretaria, seja também toda a temática, como saúde da mulher, como direito ao trabalho, como combate à violência contra a mulher, enfim, tantas áreas de atuação que cabem dentro dessas secretarias. É importante que a medida que criada o órgão passe a compor a agenda do município saindo da própria estrutura deste órgão. Aí começam a surgir as palavrinhas mágicas. Uma das formas que o Brasil encontrou de debater as políticas voltadas às mulheres e de trabalhar essa inclusão para dentro dos órgãos públicos foi o desenho da transversalidade das políticas. Isso significa o quê? Que toda e qualquer área, dentro da estrutura de governo, deva, dentro da sua missão, trabalhar as políticas voltadas às mulheres. Vou citar um exemplo. Secretaria de Obras. O que tem a ver com as mulheres? Tudo a ver. É a secretaria que, além de cuidar da organização da cidade, do embelezamento da cidade, do cuidado da cidade, ela também é estruturante para dentro da prefeitura, algumas assumindo, inclusive, tarefas que vão além da organização da cidade, de cuidar das praças, dos parques, das ruas públicas. Tem algumas que assumem tarefas mais estruturantes. E tem tudo a ver com as mulheres, porque praça sem iluminação, rua sem iluminação, parque cheio de mato, colocam as pessoas em situação de insegurança, por exemplo. Se traz insegurança para o todo, imagine então a condição da mulher no que diz respeito ao abuso sexual, violência, etc. Então, se nós formos olhar a cidade pelas demandas construídas historicamente, pelo olhar feminino, cabe pensar políticas voltadas às mulheres, políticas de gênero, em todas as áreas de governo. Então, esse é um aspecto que acho importante trazer aqui para nós refletirmos sobre o significado da construção das políticas voltadas às mulheres. Somando a estas, e entendo que foi esse o objetivo do Júlio, quando ele me contatou várias vezes, e também do Educato, de outras tantas entidades, era que eu falasse também sobre as políticas ligadas à população negra e à igualdade racial, que poderia dizer que são políticas primas, se nós pudéssemos dar um parentesco a essas políticas. Bom, as políticas de igualdade racial, elas têm mais ou menos o mesmo histórico de construção que as políticas voltadas às mulheres, mas elas são ainda mais recentes dentro dos órgãos públicos. Tem menor tempo de existência. Não que tenha sido diferente os marcos, como lá em 85 foram instituídos os conselhos voltados às mulheres, também foram instituídos os conselhos voltados às comunidades negras. Ocorre o processo de monitoramento e o processo de pressão para que avançassem as políticas por áreas temáticas foi menos incisivo, ou mesmo a resposta dos órgãos públicos foi menos incisivos em relação à agenda de igualdade racial do que as mulheres. Então, demorou mais para engrenar. Também, o desenho para dentro dos poderes públicos são similares. Coordenadorias, assessorias, menor número de secretarias do que em relação às mulheres. E também no governo federal. As políticas voltadas às mulheres no governo federal, elas foram primeiro tocadas via o Conselho Nacional da Condição Feminina, mais ou menos aí dos anos, da metade dos anos 80 para cá. No período de final dos anos 90, início de 2000, em âmbito federal foi criado a Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, que teve uma variação em relação ao Conselho, passou a ser um órgão mais executivo, dentro do Ministério da Justiça, e a Secretaria de Igualdade Racial passa a existir no governo federal apenas em 2003, que foi o espaço que eu tive a honra de contribuir para a sua criação e também para a sua execução durante 5 anos. Então, dá para dizer que, mais ou menos, na dinâmica histórica, essas duas temáticas vêm sendo construídas em paralelo. E, repito, a dimensão política, a intensidade com que entra para os órgãos públicos é maior para as mulheres do que para a população negra, por uma questão histórica que nós temos aqui que reafirmar. O Brasil, até pouco tempo atrás, não se reconhecia como um país racista. Basta ler os documentos oficiais, os discursos dos presidentes. Houve um presidente na história do Brasil que disse que a população brasileira tinha um pé na cozinha, por exemplo. Mas isso não significou dimensionar essa política para dentro do governo de uma maneira visível, né? Dimensionar o que é de pé na cozinha. De dos anos 90 para cá, o movimento negro resolveu mudar a estratégia de diálogo com o governo federal. Em 95, ocorreu a marcha, uma marcha nacional que se chamou Marcha do Zumbi dos Palmares, pela vida e pela cidadania. Foi o momento que o conjunto das entidades do movimento negro reuniu em Brasília, dizem os documentos, eu estava lá e vi também, cerca de 30 mil pessoas. E resultado, tem alguém aqui que esteve nessa marcha de 95? Olha lá, a companheira Nadir, o Júlio, quem mais? Essa marcha de 95, ela teve como resultado a entrega de um documento para o presidente da República da época, que era Fernando Henrique Cardoso. Esse documento, denominado Propostas para a Superação do Racismo no Brasil. E esse documento, então, entregue ao presidente da República, provocou uma mudança no interior do governo, naquela época. Foram criados grupos de trabalho, foram criadas formas de diálogo permanente entre o governo e a sociedade civil, representada pelo movimento negro. E foi daí que começaram os passos para as primeiras ações em âmbito federal para a promoção da igualdade racial. E logo depois, em 2001, mais precisamente, ocorreu uma conferência internacional que foi demarcatória do processo de mudança e da ação dos poderes públicos em relação a essa temática. Foi a conferência que o nome é imenso. Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Está um livro, só o nome. Então, a partir desta conferência, o governo federal deu um passo a mais e foram criadas em alguns ministérios políticas voltadas à população negra, algumas que ainda estão em curso. A primeira delas foi o Ministério das Relações Exteriores, que criou a bolsa de estudos para afrodescendentes para inserção na carreira diplomática. Então, nós começamos hoje a ver os frutos. Nós tivemos o ano passado, circulou pela internet, a posse do primeiro diplomata negro dentro da estrutura do Ministério de Relações Exteriores, produto dessa política. Aí nós vamos falar assim, poxa, mas é ruim dentro de uma estrutura de milhares? É assim que começa. Deveria ser diferente, mas não é. Foi também, naquele momento, instituído dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário um conjunto de ações voltadas às comunidades remanescentes de quilombos. O MEC, o Ministério da Educação, desenvolveu um trabalho em apoio aos cursinhos pré-vestibulares, como os tocados pelo Educafro. Então, eram muitas ações que se avizinhavam antes do governo Lula, produto da negociação entre movimento e poder público. Quando o presidente Lula foi eleito, a primeira ação que ele fez foi transformar a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres em Secretaria Especial de Política para as Mulheres, com status de ministério. Isso aconteceu antes mesmo, a ação aconteceu antes da posse. E a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial foi criada 3 meses depois, foi inaugurada, lançada, em 21 de março de 2013. Bom, por que eu estou contando esse histórico para vocês? Né? Falei da Secretaria de Política para as Mulheres, falei da Secretaria de Igualdade Racial, e antes de dizer por que, eu vou falar de mais uma política importante como exemplo em relação ao conjunto das políticas públicas, que hoje nós conhecemos e falamos como sendo importante para o Brasil, que é o programa Bolsa Família. Isso como um exemplo, porque políticas para atender aos pobres nós temos que ter em todas as áreas. E o que, que o Bolsa Família tem a ver com negro e com mulher? Primeiro, Bolsa Família, ele não surgiu, não foi invenção do governo Lula, ninguém inventou a roda. O que acontece é que quando o presidente Lula assume sua gestão em 2003, logo no primeiro dia, era o discurso de posse, não sei se vocês se lembram, pelo menos quem não estava lá viu pela TV. E hoje, por exemplo, nós temos inclusive que saudar nosso companheiro José Alencar, que faleceu ontem, que foi um batalhador junto com o presidente Lula e tantos outros, para que essas políticas tivessem a dimensão que estão tendo, a dimensão em que estão sendo construídas nesse nosso momento histórico. O Bolsa Família, ele é produto de uma junção de programas voltados a atender a população pobre, e o presidente Lula disse no seu discurso de posse que ele não ia sossegar enquanto todo brasileiro, toda brasileira, não tivesse a condição de comer 3 vezes por dia. Eu acho que ele ainda vai ter que batalhar bastante, porque nós ainda não temos essa condição 100%. Mas, de qualquer forma, o Bolsa Família, ele é hoje considerado o maior programa social da América Latina e Caribe e sendo implementado em vários outros países como uma referência de atendimento à população pobre numa linha de garantir cidadania, garantir que as pessoas pelo menos se sustentem para lutar pela vida. E o Bolsa Família tem uma particularidade em relação às mulheres, que são as mulheres que recebem o cartão que dá direito ao benefício. Isso faz muita diferença. Para quem trabalha, e aqui eu estou vendo que tem trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura e também nas comunidades, através dos movimentos sociais, nós sabemos que no Brasil as mulheres são, as mulheres pobres são em sua maioria chefes de família, pela ausência do companheiro, pela condição de desemprego do companheiro, pelo motivo de doença, enfim, a motivação é diversificada. Mas, em geral, são as mulheres os seios da família. E por nós vivermos em situação de desigualdade, na maioria das vezes elas não são reconhecidas como tal, sofrem ainda violência doméstica e, para um linguajar popular, ainda vivemos a situação, linguajar não, a postura, né, de nós brasileiros, nós ainda vivemos a situação de dizer que os homens são chefes de família, mesmo que eles estejam ausentes. Então, o cartão do Bolsa Família na mão da mulher, ele não só valoriza e empodera essa mulher como uma cidadã de direitos, mas ele também garante maior trânsito na vida para essa mulher. Concretiza o seu papel de chefe de família através da atuação do programa, buscando reorganização da vida e valorização do seu papel, não apenas de mãe, mas seu papel de mulher, de ser humano da sociedade. Isso faz muita diferença. Assim como também em relação à população negra, uma das coisas que estou me lembrando aqui do desenho do Bolsa Família é que o programa para se instalar nas cidades tem que ter um cadastro, né? Um cadastro único que caracteriza qual é essa população que vai receber esse benefício. Isso é muito importante no que diz respeito à população negra, porque combinado ao Bolsa Família tem uma série de outras possibilidades de buscas de relação entre o poder público, a família, as cidadãos e cidadãs e as entidades sociais. Estou vendo aqui uma pessoa aqui representando a religiosidade de matriz africana. Né? Vários municípios do Brasil, eu não sei como é que isso funciona aqui no Batão, mas as entidades de religiosidade da matriz africana, ela significa, né, essas entidades têm o significado, muitas vezes, de ser a porta de entrada para muitas famílias pobres terem acesso às políticas sociais nos municípios. E o público que frequenta cotidianamente, não que vai nas festas ou que aparece para mostrar a religião, mas o público que frequenta, o público assíduo dessas entidades, são, em sua maioria, pobres e negros. Assim como também os quilombos do Brasil. Né? Nós temos, na história brasileira, nós temos como registro nos nossos livros de história a existência do quilombo de Palmares como sendo único e exclusivo, o que não é verdade. O quilombo de Palmares existe, está lá em Alagoas, tem uma história muito importante para a vida do povo brasileiro, mas nós temos cerca de 3.500 quilombos já reconhecidos pelo governo federal e sabemos que o número é maior. Pode chegar a 5 mil quilombos no Brasil como um todo, com concentração na região Nordeste e espalhados pelo Brasil todo. Os quilombos, assim como as aldeias indígenas, são espaços esquecidos na agenda das políticas públicas. Então, o cadastro da Bolsa Família recupera essas entidades e as coloca na relação com o poder público como tendo direito a receber os benefícios sociais. Então, estou citando o exemplo do Bolsa Família, mas poderia citar, como eu disse, exemplo de qualquer outra secretaria, de qualquer outro espaço responsável pela articulação de políticas públicas, como sendo possível fazer a relação entre direito da mulher, direito da população negra, com a política que chega lá na ponta atendendo às demandas da população. Essa é uma visão, né, que eu estou aqui defendendo, mas que faz parte da construção das políticas públicas hoje no país. Né? Hoje eu não estou mais no governo, hoje eu sou professora, atuo em consultoria em várias instituições. Neste momento eu trabalho no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo, mas eu entendo que o papel do cidadão de defender as políticas públicas, defender os direitos das mulheres e da população negra, ele cabe para nós em qualquer lugar que estejamos. Né? E é nessa condição que eu venho aqui. E para finalizar, né, para a gente poder conversar, o que eu quero registrar aqui para vocês é o seguinte, de que a iniciativa das cidades em relação à construção das políticas para os direitos da mulher e para a igualdade racial, sendo uma política nova, ela depende, além das decisões aqui que ocorrem no segundo andar, na sala da prefeita, no Márcio, elas dependem de um arranjo social muito forte para que elas venham acontecer. Então, a responsabilidade é muito grandemente da prefeita. Mas não é só. É importante que as entidades sociais estejam envolvidas neste jogo, né? Lá demarcando suas bandeiras, suas reivindicações, negociando os processos de implementação dessas políticas. Por quê? O cobertor, né, usando a linguagem popular, o cobertor de pobre, né, que é quando a gente cobre a cabeça, descobre o pé, é bem, essa imagem é bem estruturante para a gente falar de política pública. O orçamento que a prefeita tem, que o governador tem, ou que a presidenta da República tem, é sempre muito menor do que é a necessidade do conjunto da população. Né? Então, se ela atende criança, adolescente, puxa para cá, descobre as mulheres. Se atende as mulheres, descobre os negros. Se atende os negros, descobre outro setor. Bom, nós não podemos entrar nessa lógica. Chegou a Thelma ali. Nós não podemos entrar nessa lógica. Né? Nós temos que reverter esse jogo. Vamos aguardar a Thelma chegar. Seja bem-vinda. Eu já assumi o papel aqui do mestre de cerimônia e assim vai. Seja bem-vinda, Thelma. Obrigada, Thelma, eu estou aqui finalizando e falando de um assunto que você entende bem. Sim, eu estou dizendo o seguinte, que para a gente fazer a execução e a implementação de políticas, eu estou aqui falando das políticas de gênero e raça, a lógica é aquela do cobertor curto, né, do orçamento. Se puxa para a cabeça, descobre o pé, se puxa para o pé, descobre a cabeça. Isto é, o orçamento é sempre muito menor do que as demandas. Né? Mas nós não podemos cair nesse jogo, porque isso justifica não ter políticas. Né? Não se pode, em nome de um orçamento sempre menor do que é a demanda da cidade, não se pode abrir mão de executar políticas que são importantes para a vida da cidade. Quando são criadas as coordenadorias, as assessorias, mesmo a Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos da Mulher, esses órgãos já são concebidos como não sendo órgãos executores. Eles não são diretamente os responsáveis por aplicar a política, como, por exemplo, na área de educação. Não é a Roseli, não é a Roseli, como coordenadora dos direitos da mulher aqui, que vai aplicar além do ensino da história da África dentro da sala de aula. Então, isso é a Secretaria de Educação. Agora, a Roseli, no papel de coordenadora, junto com a secretária, que aqui é a Karine, elas orientam a Secretaria de Educação para aplicar a política de ensino da história da África. Esse é o jogo. Então, o dinheiro já existe na Secretaria de Educação, porque o professor está lá em sala de aula, a professora, os alunos, as alunas estão lá em sala de aula, tem um currículo que vigora para que a educação aconteça. Então, o que tem que acontecer, na verdade? É mudar a estrutura do ensino, mudar o jeito de ensinar. Para falar da história dos negros, para falar da história dos indígenas, para falar de meio ambiente, tem que haver uma revisão curricular e um trabalho de capacitação de professores. Para isso, o orçamento já existe. O que precisa é reordenar o jeito de fazer. Né? Então, o que o movimento de mulheres e o que o movimento negro tem defendido ao longo da história é que o Brasil precisa parar de hipocrisia, né? No geral, né? De dizer que a desigualdade existe, mas ficar só como imagem, como fotografia, que não pode ser mexido. O que os movimentos sociais estão trazendo há muito tempo, e nós reafirmamos isso a cada evento, é que os órgãos públicos assumam essa bandeira, que é papel do poder público atender a todas as necessidades da população, e as mulheres, os negros, os indígenas fazem parte da população com direitos, deveriam ter direitos como todos, e não têm. Então, se não tem, nós temos que mudar o jeito de fazer em primeira instância. E junto com isso, colocar os números servidos, mas utilizando o que já tem como recurso público. Porque senão nós vamos estar eternamente fantasiando como se simplesmente criar uma coordenadoria resolvesse o problema. Sabemos que não resolve. É preciso ter uma dinâmica diferenciada. Eu tive, antes de ser ministra, a experiência como assessora dos direitos da mulher na Prefeitura de Santo André. A Nadir trabalhava lá comigo também, era assessora dos direitos da criança e adolescente. E nós vivemos essa situação lá de aprender, né, considerando que são 20 anos apenas de implementação dessas políticas. A política para criança e adolescente no Brasil, ela começa a ter mais intensidade a partir da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito jovem também. Então, gente, eu entendo que eventos como este, ó, o Roberto é do lado do Guarujá, é o coordenador de lá, que ele é fotógrafo hoje, não é, Roberto? E nós entendemos que nós precisamos fazer uma repactuação. Quando eu falo nós, eu estou aqui falando por mim, mas estou também falando pelo histórico do movimento das mulheres, pelo histórico do movimento negro e até pelas nossas experiências como gestores públicos. Né? A Thelma já viveu a situação de prefeita. O jogo é ferrado, é difícil, mas nós temos que repactuar e mudar a dinâmica, mudar o jeito de fazer as políticas. E para isso, nós temos que usar os nossos aprendizados. Né? Foi justamente por isso que eu resolvi aqui fazer uma recuperação histórica do como, claro que muito breve, mas de como foram implementadas as políticas voltadas aos direitos da mulher e à igualdade racial no Brasil, porque o que acontece no todo tem a ver com as partes. Então, o que vocês estão vivendo aqui no Cubatão, na implementação dessas coordenadorias, mulher, juventude, pessoa com deficiência, negro, que eu entendi que já está aprovado, mas ainda vai ser estruturada. O que vocês estão vivendo aqui, vários municípios já passaram, várias pessoas já vivenciaram esses desafios de implementar as políticas, Então nós temos, sem dúvida, que somar forças nesse entendimento.